E a beber uma cerveja num café de sul feita junto ao largo da igreja. Quando a mulher dos meus sonhos se sentou à minha frente, devorei-a com os olhos, deitou-me um ar sorridente. O perfume que ela usava agitava meu sentido. Seguia pela avenida, chegámos ao Carvalho. Fiquei a vinho uma aragem que aumentava a minha fome. Enchi-me então de coragem, perguntei-lhe pelo nome. Então chamar-se Lola, que vivia muito só no bairro da pasteleira com o cão e com a avó. Para cortar a solidão, oferecia-lhe companhia numa residencial que há na Rua da Alegria. Só que o recepcionista, a quem eu agradeci, veio contar-me ao ouvido que ela era um travesti. Fugi, fui tomar um copo ou uma tasca na Ribeira. Estava a dar na TV um programa à maneira. Acompanhado ao piano na paixão do Rivoli, fez-me lembrar outro artista, outrora tão bem famoso, que também canta ao piano e que é fã do Rui Veloso. Esse moço cá do Porto artista, o ator é também famoso, que também canta o piano e é fã do Rui Veloso. Não convém esquecer, doa quem doer, a vida é mesmo assim. fundamental é mesmo amar até ao fim. Procura uma razão, não tens explicação, responde o coração. Fundamental é mesmo o amor e a paixão. É impossível encontrar alguém que se pareça com Ingrid Bergman. Em Casablanca, na cena final, a vida é mesmo assim, cruel e radical. Por mim não há problema de levar-te ao cinema só para te poder dar um beijo estilo Humphrey Bogart em Casablanca. Um beijo estilo Humphrey Bogart em Casablanca. Posso cumprir, prometer-te e Dom Sebastião. Perdeu-se num labirinto com seu cavalo. Bruxas e adivinhos das altas serras beirãs juravam que nas manhãs de cerrado voeiro vinha Dom Sebastião. Para quê fazer um mito de ao rei Dom Sebastião, se ficamos com o alcácer do sal da nossa ilusão? E se fomos derrotados em que Pir fez Marzagão? Para que fazer um mito de ao rei Dom Sebastião? Somos todos castigados e só o rei é que não. Somos todos castigados e só o rei é que não. Perdido na selva, deitado na relva, eu adormeci. Ao sentir essa dor banhada em suor, eu chamei por ti. E no doce encantamento desse olhar de serpente, esse veneno bom chega sem se ver.

abrias a porta sem me avisar. Pela noite fora ficavas abraçada a mim. Tranças pretas e caçavas borboletas

no céu azul, que compôs a mais bela canção deste mundo, de norte a sul. E as palavras que eu uso em refrão fazem parte da mesma canção que ecoa nas galáxias da minha ilusão. Adio, adio, I'll be the same goodbye. Amore, amor, meine Liebe, love of my life. Se o nosso amor amore, amor, meine Liebe, love of my life. Se o nosso amor findar, só me ouvirás cantar. Adio, adio, auf Wiedersehen, goodbye. Amore, amor, meine Liebe, love of my secos trigais.

basta fazer-me um sinal, soprado na brisa do mar ou num raio de sol. Sempre que o amor me quiser, sei que não vou dizer não. Resta-me ir para onde ele for, esquecer-me de mim. Como uma chama que se esquece vai perder, que me hei de entregar outra vez como a primeira vez. Sempre que o amor me quiser, vou-me banhar nessa luz, sentir a corrente passar, esquecer-me de mim. Como uma chama que se esquece numa fogueira. Não foi criada no jardim, por

sinto por ti. Vai, quero te ver quando regresso junto à lareira onde me aqueço e acordar sobre o teu ombro assim. Eu não é.